Portal do Arrocha. Você ficou do meu lado o tempo inteiro, aguentou a barra quando mais precisei. Me deu amor, deu beijinho, me tratou com muito carinho. Aí eu me apaixonei. Pode me chamar de amor e eu me entrego pra você. Eu também tô apaixonado e te querendo. E pode me chamar de amor e eu me entrego pra você. Eu também tô apaixonado e te querendo. Aí você vê, cara que ama você, larga tudo pra ficar contigo. E não há dinheiro que pague um amor correspondido. Cara que ama você, larga tudo pra ficar contigo. Que não há dinheiro que pague um amor correspondido. Você ficou do meu lado o tempo inteiro, aguentou a barra quando mais precisei. Me deu amor, deu beijinho, me tratou com muito carinho. Aí eu me apaixonei. Pode me chamar de amor, que eu me entrego pra você. Eu também tô apaixonado e te querendo. Pode me chamar de amor, que eu me entrego pra você. Eu também tô apaixonado e te querendo. Aí você vê, cara que ama você, larga tudo pra ficar contigo. E não há dinheiro que pague um amor correspondido. Larga tudo pra ficar contigo. E não há dinheiro que pague um amor correspondido.